Senhor, Senhor nosso, teu nome é tão belo em toda a criação. A glória nos céus resplandece, teus feitos são luz em nossa escuridão. Das bocas das crianças suscitas força, oh, que grande poder, para calar o inimigo e trazer paz ao nosso viver. Admirável é teu nome sobre a terra, a criação te exalta. Quando vejo os céus, teus dedos pintam a imensidão que é o homem, Senhor, para que te lembres dele, coroado de glória. Em ti encontramos nosso valor. Contemplando as estrelas, teu amor se revela em cada olhar. Menor que os anjos, mas em ti podemos reinar. Dominamos as obras de tuas mãos, tudo sob nossos pés, as aves, os mares, tua criação, ó Senhor, nos faz viver. Admirável é teu nome sobre a terra, a criação te exalta. Quando vejo os céus, teus dedos pintam a imensidão e é o homem, Senhor, para que te lembres dele, coroado de glória. Em ti encontramos nosso valor. Ó Senhor, Senhor nosso, admirável. Essas letras foram escritas para refletir a beleza e a grandeza do nome do Senhor, utilizando elementos da passagem bíblica mencionada e mantendo um tom de adoração e contemplação. Admirável é teu nome sobre a terra, te exalta. Quando vejo os céus, teus dedos pintam a imensidão que é o homem, Senhor, para que te lembres dele, coroado de glória. Em ti encontramos nosso valor.